ZYD 258, Rádio 91,9 FM, Olinda, Pernambuco, emissora da Rede Aleluia, a rede da família. Rede Aleluia e a hora certa em Pernambuco. 10 horas e 3 minutos. Rede